Total 9908, autorizado, Guarulhos, nível de voo 320. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, transponder 5552. Nove nove zero oito, aguarde para pushback acionamento. A rota será da EL, será DCT Elefa, após SEBT e após conforme rota no plano. Torre o Rio 5972 para o táxi. 3 a bordo, 2 horas de conta de autonomia e alterna agora. 5972 autorizado do táxi, chama no ponto de espera da pista 10. Autorizado do táxi, chama no ponto de espera da 10, 5972. Ponto de espera da 10, pronto. Rio 5972 autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 1970 graus 059. Autorizado a alinhar e decolar. Sinal 9908 autorizado, pushback acionamento, estamos prontos para táxi. Rio 5972, decolado 233, chama o controle 119.35. 11935, Rio 5972. Controle Salvador, muito boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 320, está presente o voo Leda, após Leda Eudes. Está presente Leda, após Leda Eudes, o Rio 5972. Acionar 6224, aguarde se tiver acionamento. Total 9908, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, repassa um ponto de espera da pista 110, pronto. Rio 5972, da presente Rui Eudes. Eudes, da presente, 5972. É 6224, autorizado, por tiver acionamento, sempre pronto para táxi. Total 9908, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 059. 972, submantenha o nível 320. Chame Centro Recife no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 320, Recife 251 no 3325. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Sinal 9908, decolar 240, chama o controle 1198835. Sinal 9908, decolar 241, chama o controle 1198835. Autorizado táxi via Índia, reporte na ponta de espera da 1-0, pronto para a decolagem. Outra ponta via 2-2-4 via Índia. 08 decolado na sua escuta. Total 9908, boa noite, contato radar, me mantém o nível 320 da presente voia Alerta. Eu ativo curvando à direita na proa de alerta total 9908. Tanã 6224, autorizado ar em ar e decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. Taken for bot, call 0-2-0. As in the 80s, 118 decimal 6, please. 118 decimal 6, Soria. Portugal 020, é to copy? É to from. Ready to copy, Portugal 020. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Whiskey 50. After the takeoff, turn right, dial departure after Leda, after Eldis. Control Control 119 small 35 is clock 5554. Level 370, upper whiskey 50 after departure right stack. Please confirm the point, please. Departure 119.35 on the clock 5554, report Chicago 020. Ossané 6224, decolada de 44, chama controle 119.35. 19.35, boa, 6224. Tower, report Chicago 020. Portugal 020, stand-by. 190, saída PUCA. 190 da PUCA. Zero, Salvador, again? Zero to zero, go ahead. Okay, there's a collection, okay? Your readback is correct, but you turn left, not right, and the departure will be Momo, then Cogibu, then we'll give it to Upper Whiskey 50 until Mossoró, and according to the flight time route. Copy the left turn after departure, Momo, Copco in the Chevy, to Portugal, 0-0. Somebody, report ready to start up and push back. I'll for push and start the Portugal 020. You ready now? Not now, Portugal 020, we'll call you back. Okay, call back ready. Portal 9908, submantém o nível 320, semicentro Recife no 28, decimal 8, alterno no 260. Subindo para 320, 228, 260, boa noite, portal 9908. Boa noite. Dos quatro, da presente voo Aracaju. Presente voo Aracaju, Oceano 62, dos quatro. 224, submantenho nível 90. Semicentro Recife na 25, decimal 45. Alterna na 26, decimal 85. Boa noite. Go ahead, Portugal 020. Request start engine number 1 at the stand, and then after that pushback, Portugal 020. Portugal 020, clear, report red to taxi. Clear to start engine number 1 at the stand, and after that pushback, and call for taxi, Portugal 020. Portugal 020, clear to start up, report ready for pushback. We'll do a Portugal 020.